câmara. Rotan 3661, né, o solo. 3661 no senhor. Pode ter que sua subida agora pra Coral, ok? Com curva direita. Coral, curva direita, 3661. O solo está com 92 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, até na Aracaju para o táxi. Está 3661, táxi em frente, na segunda direita, via Índia. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 118,6 e o ajuste é padrão. Afirmativo via Índia, chamar a torre 118,6. Liga Índia 90 Alfa. Start para cópia. Xenia 6200, família. Sete completa final, chame torre 118 decimal meia, tem um oposto. Torre 18,6, obrigado. Rotan 3144. Siga o Airbus da companhia à sua frente, via Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 118,6 e o ajuste é padrão. Gente, ele está seguindo o Airbus da frente, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 3144. 01 no táxi até o hotel, reporte para o cruzamento da pista no zero. November Alpha, cópia. Do voo local com TGL em Vera Cruz, 1000 pés. Decola da 17, curva à direita, ingresso no corredor Axé. O controle 119 decimal 8, a torre 118 decimal 6. Acione 0170 no transponder. Estamos com os pistos no 0, vento no 30 graus direito, nós ajuste padrão. Ok, 6207. Tá, aguardando. Quando o transponder é o 0170. Cotejamento e no 4-4 chame a torre de tracionamento, bom voo. Zero pronto. Após a passagem do Airbus da Oceané, pintura da Avianca na curta final, a linha mantém pista no zero. Após a linha mantém, quando o final de saída nova agora é Coral, voa ali da costa? Não, só a saída direto Coral, é curva à direita Coral direto. Já após Coral, ideal? Isso. Obrigado. Airbus está livre o pouso para Oceané, né? Pô 01, cruze a pista no zero de imediato, ingresse na Delta e Alfa e reporte para ingresso principal. Cruzando de imediato, a porta está sendo adianta, ingresso na Delta Alfa, reporte para ingresso principal. Confira a 78 não fechada ainda, ingresso via batimento, tá? Afirmo, prossiga pela Alfa e aguarde para contornar a taxiway Alfa pelo pátio principal devido à interdição após a Juliette. Entendi, chamará para o ingresso no pátio. Paulo, observador, muito boa tarde. Trip 5401, para a autorização, seguro. Trip 5401, ciência, só um instante cópia. Malhará, o Trip 401. Alô, Xenai 6210, Librana, se escuta. Gente, a Xenia 62 no zero, táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette, 62 no zero. Paulo Salvador, voo no 924, informação Papá, Maceió 350. Gente, voo no 924, é o número 2 para copiar, aguarde instruções. Aguardando. Puxa direcionamento, no 10, gol 1333. Gol 1333, portão 1-0 autorizado e chame táxi. Câmara táxi, 1333. Do Olimpo 01, continue o táxi em frente, ingresse na Juliette e contorne o canteiro, ingressando posteriormente na Índia. E no ponto cara dá 1-0, chame a torre em 1.8.6 e o ajuste é padrão. Gente, ajuste padrão, vai ingressar na Juliette, contornando o canteiro pelo parque principal, após Índia, chama a torre no ponto de espera, 108.6, Olimpo 01. Trip 5401 para cópia. 401 para cópia. Autorizado, Porto Seguro, nível 340, decola da pista no zero. Curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT, Porto Seguro. Controle 119.8 e o transponder é o 5525. De novembro, Alfa, autorizado acionamento no pátio 4, aponte para o táxi. Trip 5401, autorizado por Seguro nível 340, decola da pista no zero, curva direita, saída da El, após da El, Leta, DCT, Porto Seguro. Chamada controle de Salvador, em 7935, transponder 5525. Se preciso, o trip 5401, gostaria de coordenar o nível 300. Ok, confirmando a frequência do controle é 19.8. E será coordenado 300, aguarde para a reautorização. 19.8.540. Colagem pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 1-0 nós. Ok, Papatango, Romeu, Papatango, da presente frequência livre, não há tráfego conhecido nesse setor. Trip 5489, chama agora Recife, frequência 126.0 e alterna 128.8. 260, 1288, obrigado. Azul 4116, completa sinal ILS, chame torre 118.6. 1864, torre azul 4116, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 4116 azul. Passou Duna, ILS 1-0 visual. Azul 4116. Complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para Pons, vento 1-70 graus, 089. Ajuste no 093. Aguardando autorização de pouso, pista 1-0, 1-0-3, ajustado 4116 azul. 3144, decola 21 no controle 119.8. Obrigado, boa. Boa. Salvador é o Chanel 6315. O Chanel 6315, boa tarde. É o número 4 para copiar, aguarde instruções. Boa tarde, professor 6315. Ciente. É, mantenha a posição, temos uma aeronave da companhia que está prestes a iniciar o táxi e vai contornar o pátio principal. Aguarde a liberação. Bordo, galeão de alternado, 3:59. Ciente. Autorizado o táxi, o gol no 333, contornando o pátio principal após ingresso na Taxiway Índia. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1.18.6 e o ajuste é padrão. Índia, 7.18.6, ajuste padrão, 1.333. Obrigado, bom final de semana. Igualmente. Vou no 924 para cópia. Para cópia, eu vou no 924. Autorizado, Maceió, 350 é o nível, via Peruísque 58. Pistão no zero, decola com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119.8 e o transponder é o 5464. Sempre autorizado, Maceió, nível 3.0, Peruísque 58. 8, decolada 1-0, curva esquerda, Fuca Aracaju. O controle 1-1-9-8, transponder 5-4-6-4, gol 9-2-4. Correto, chame pronto, novo portão 4. Afirmo, sente gol 9-2-4. Vitorinho de Juliette, cópia. Pisado, Cairo Lorenzo, New Pass, decola da 1-7. Com a primeira curva à direita, corredores Axé e Caixa Prego. O controle 1-1-9-8, a torre 18-6. E o transponder é o padrão, 0-1-6-0. Controle 3661, atingindo 140. Sete, mantenha o nível 140, tá 3661. Mantenha, fazer a conexão de IUNEP. Aguarde conexão. Aguarda. O banho da companhia já está próximo aqui ao portão 4. Coordene com a equipe de solo. Após a aeronave livrar a Índia, inicie o pushback no 02 e chame para o TAC. Ok, vai coordenar após a aeronave livrar a Índia, vai iniciar o pushback no nosso 602. Azul 4 no 16. 17-13-20 com 122. Fortaleza. A 3661 autorizado direto ao IUNEP. Trato, senhor IUNEP, 3661. Falou. 119-8, acione 5532. Autorizado nível 3, zero até Recife, né, por 58. Já fala que você não zero com curva esquerda, perfil Puta Caju. 198 controle, 5532, transponder do Ocean Air 1143. Correto, reporte quando estiver pronto para puxar a cenário. Boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, 4116 azul, livrou, na sua escuta. Boa tarde, 4116 da azul, táxi em frente, chame antes da Juliette. Segue táxi em frente na Alfa, chama antes da Juliette, 4116. Oxené 6315 para cópia. A escuta. Autorizado Guarulhos. O nível é o 3620, via pelo ISC 50. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda. Após Leda, DCT Bidev, intercept o eixo da aerovia. Controle 119-8, acione 5514. Salvado Guarulhos 3-0-3-50. Saída da El, após Leda e Bidev. Controle 119-8, transporte 5514. Correto, chame pronto no portão 3, o Oxiné 6315. Já portarei pronto. No 4116, autorizado prosseguir pela Juliette, o gate é o 08. Autorizado ingresso na Juliette para o gate 08, 4116, azul. Curva à esquerda para o setor norte, reporte para ingressar na perna do vento. Curva à esquerda, reportar a ingresso da perna do vento, limpo 01. Beleza, Froti para o SAM 3144. Rodando com Recife na frequência 12545 e alternado 12685, tem um voo 3144. Obrigado, boa tarde. Antes da Juliette, desconsidere a última autorização e aguarde um novo gate. Manterá a posição aguardando, 4116. Já prosseguiu o táxi e aguardar a retaguarda do Índia 9 número que se encontra na interseção. Vitor Índia Juliette. Ou no 333, decola os 28, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, uma boa. Boa. O 3661, o Ilhéu, os autorizados descido até uma centena e chame o meu na frequência 1201, o serviço da data está encerrado. Frente no Ilhéu, desce uma centena, prosseguindo com Ilhéu agora, o 3661, bom trabalho. Bom, médico. Patrulha de Salvador, boa tarde, Gol 333, decolou na Dael, cruza 2000. Boa tarde, Gol no 333, contato radar, vou ir na proa de Leda e suba para o nível 360. Leda subindo para nível 360, com 1333. 18, decimal 6, e o ajuste é padrão, boa viagem. Como ele 320 via Índia, a posto espera quando pronto, 18,6, agora 600, obrigado, bom trabalho. Alô, Salvador, no 394, na 8, puxa o estacionamento. É, chegou no 394, vamos lembrar de 190, da Azul. Está contornando o pátio agora, no momento. Assim que a aeronave passar através do gate 8, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback e acionamento. E chame posterior o táxi. Na visual com azul, após a passagem por Charcona, e chame para o táxi do 394. Interseção, vento 140 graus, 0629, Júlio. América 9753, prossiga. Espere um minuto para a cópia e mantenha nessa sequência. Aguarde só um instante, o Fly 9753 prefere. Você prefere manter a cópia em português ou vai chamar em inglês mesmo? 0 controle 119, decimal 8, Julie. 198, grato, Julie. Índia 9 Bravo, controle, está autorizada a sua decolagem, vento 140 graus, 08 nós. Índia 9 Bravo. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, Papatango Vitor Índia Juliette. Boa tarde, Vitor Índia Juliette, vou para o nome pé no litoral, informe no Farol da Barra. Boa tarde, Farol da Barra, Júlio. Seguro mesmo, né? Sempre. Índia 9 Bravo Alfa, decola 3-2, controle 119, decimal 8, grato pela colaboração, até o retorno. Gente, controle 19-8, Índia 9 Bravo Alfa, grato. Está ingressando na perna do vento, se autorizado a limpo 01. Olimpo 01, gente, o reporte está autorizado de agir a base pela esquerda quando pronto. Reporte na final para o primeiro toque arremetida. Vento 150 graus, 0629, ajuste 1-0-3, Olimpo 01. Passará o primeiro final com o trem baixado travado para o primeiro toque, Olimpo 01. Bolo 600, decola aos 3-2, controle 119, decimal 8. 198, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom. Ocean Air 63, correção 6213, boa tarde. Rio de Janeiro 380, Galeão. Gente, o Ocean Air 6213. Guarde cópia, é o número 2. Um instante. Acima de tudo, só poderia só adiantar, seria a Dael Diné? É a Dael, após Leda e após Bidev. Tô te grato. Para o táxi com 182, a voada 320, alternando Campinas. Alterna Campinas? Afirma. Ciente, autorizado o táxi, o Luna 394, contornando o pátio principal, ingresso na táxi Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 118, decimal 6, e o ajuste é padrão. Contorno pátio Índia, ponto de espera 26103, ajuste do 394, iniciando. Voo 924, mantendo. Temos um Boeing da companhia contornando o pátio no momento. Aguarde a liberação para puxar esse lado 4. Ok, aguardando. Fly America 9753, ready copy. Fly America 9753, clear to Cordoba, filed flight level 300. Departure will be from runway 10, right turn, dial departure, after clear direct Leda, after Leda, direct to Bidev, to intercept airway upper November 857 and proceed according to flight plan route. And departure frequency 119.8 and the scope hold 5513. Boa tarde, 3154, boa tarde. Tem autorizado o pouso, pisto no 0, vento no 40 graus 089, ajuste no 0, 112 agora. 1012, autorizado o pouso no 0, 3154. Okay, Fly America 9753, read back correct, report for push and start, gate 11. Agora passando marca 2 terra. Estamos voltando então para o terceiro perna do vento para uma longa final, o Nimbo 01, já visual com tráfego vai se adequar. Ok. Meia 213, cópia. Prossiga, senhora, sua escuta. Eu acho na 6213, está autorizado. Galeão, nível 360, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, e em Bidev intercepta a LP9857 até Porto Seguro, após a Pesulu no 6 até Grufe, e após a Pesulu no 4 até Toquim. O controle 119.8, acione 5533. No 394, decola 5 autorizado. Afirma. E até Cruz e a Pesulu 14 para Toquim 198 e o código transponder 5533. Poste na 6213, correto, chame para o gate 612. Cortaremos, grato, senhor. Patango Quilo, Quebec Serra. Boa tarde. Guarde um instante cópia para Morro de São Paulo. Já está pronto para copiar? Autorizado. Morro de São Paulo, mil pés. Decola da 17. Curva à direita. via corredores Axé e Caixa Prego. O controle é 19-8, a torre 18-6. E o código transponder de hoje será o 0141. Já segue para final, agora pista livre, olhinho por 01. Negativo, porque já existe outra aeronave com esse transponder aí, ok? Só um instante. Mantenha o 0141, o que ele quer SA. Voador 3501 para a pista. Para o Tio. Tente 3501, mantenha a posição. Temos um Boeing da Gol posicionado no Través 04. Está prestes a iniciar o táxi. Mantém a escuta e aguarde sua liberação. Mantém a posição, aguarde a liberação. Uno 394, pista livre, autorizada a decolagem, vento no 40 graus 08 nós. Decolagem autorizada no 0, voo no 394. Olímpio 01, prossiga para a final do ano 0, aguardando informação de pista livre, 737, iniciando a corrida de decolagem. É o visual com tráfego alinhado, aguardando pista livre, Olímpio 01. É... 1012. 1012, à direita, no ponto de espera, 1-1-8, decimal 62, chegou na nave 24. 3154, boa tarde, autorizado táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 05. Alfa e Juliette para o 0541. O 3501, informe a equipe de solo após a aeronave da Gol liberar o pátio. No setor, inicie o pushback acionamento no 01 e chame táxi. Após a aeronave da Gol liberar o pátio, está autorizado o push acionamento. Olimpo 01, pista livre, autorizado toque arremetida, vento 150 graus, 08 nós. Pista livre para toque arremetida, Olimpo 01, forma trem baixado e travado. Center. Uno 394, decola 41, controle 119, decimal 8. 19-8, até logo. Até mais. Voo 924, pronto na ponte espera da pista 1-0, visual com a aeronave. Voo 924, após a passagem da aeronave P3 Orion da Força Aérea Curta Final, ali mantém pista no 0. Gente, após a aeronave da Força Aérea, ali mantém 1-0, voo 924. Bola da 1-0 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev para interceptar a aerovia. 19-8 é o controle e o transponder é o 5542. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, via Upper Whiskey 50. A saída é Dael, após Dael Leda, Bidev e... para interceptar a aerovia. Decola da pista no 0, a primeira curva à direita, controle 19-8, transponder 5542, gol 1781. Correto, gol 1781. E chame pronto na remota 14. Chamará, 1781. Muito boa tarde, maravilha, 142, eu vou para o 97, puxa a ferramenta. Ok, duas aeronaves chamaram ao mesmo tempo. Foi compreendido aqui o Oxiné 6142, está autorizado puxar no 07 e reporte táxi. 6142 e 07 chamará para o táxi. Qual outra aeronave que chamou para o pushback? Puxa 0635 no portão 3 para puxa acionamento. Ok, 6315, mantém a posição, temos um Embraer da Trip, que já está puxando aqui a sua direita, é o número 1 no setor.